Os jogadores do Vitória de Setúbal com salários em atraso. MotoGP até 2014 em Portugal. Rui Bragança é vice-campeão mundial do Taekwondo. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Esta semana na Rádio Antena Web há entrevista com João Claro, o cantor de Aveiro, que tem vindo a ter um crescendo de sucesso e que recentemente lançou Kizomba é que é bom, o seu mais recente trabalho, lançado já no ano 2011. Menina, menina, bonita. Antena Web foi conversar com João Claro para saber mais sobre este trabalho e sobre a sua carreira musical. Fomos também conversar com Sara Realista, uma atriz amadora que nos dá uma outra visão do teatro e do seu mundo. Conheça Sara Realista e a visão do teatro amador. Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com o cantor João Claro e com a atriz Sara Realista, em mais uma edição do Tempo de Antena, neste dia 6 de maio, a partir das 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Falta na energia em pleno sábado à tarde? Se sim, então é porque ainda não ouviu o Pop and Dance. Um programa cheio de ritmo e boa disposição. Sou eu mesma quem lhe diz. Todos os sábados trago-vos Pop and Dance durante 90 minutos. E depois vamos ver a quem é que falta energia. Pop and Dance, todos os sábados comigo, aqui na Antena Web. Boa noite. Os jogadores do Vitória Futebol Clube de Setúbal estão com 3 meses de salários em atraso. A notícia foi avançada hoje em declarações à Rádio Portuguesa Antena 1 por Joaquim Evangelista, o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Joaquim Evangelista afirmou ainda que há outros casos que têm conhecimento que também estão relacionados com incumprimento do pagamento de salários, mas recusou-se a adiantar nomes dos outros clubes. Focou-se apenas no assunto Vitória de Setúbal. Cabe à entidade patronal permitir as condições necessárias para o pagamento dos salários, avançou Joaquim Evangelista. O Vitória de Setúbal tem então 3 meses de salários em atraso e os jogadores esperam que a direção cumpra a promessa de regularizar até ao final do mês de junho todos os salários em atraso. Recordemos que a equipa vitoriana está a 2 jornadas do fim a lutar pela manutenção, que é praticamente garantida, mas ainda é virtualmente possível que o Vitória de Setúbal desça à 2ª Divisão. O Futebol Clube do Porto é a 3ª melhor equipa do mundo, segundo o ranking atualizado esta terça-feira da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O Porto é apenas ultrapassado pelo Barcelona e Real Madrid, clubes que curiosamente esta noite jogam para as meias-finais da Liga dos Campeões. O Porto subiu assim uma posição, já que anteriormente ocupava o 4º posto. Há muitas alterações nesta tabela que comporta quase 500 clubes. O Sporting de Braga é o 2º melhor clube português. A sua excelente participação na Liga Europa valeu-lhe a subida de 4 posições neste ranking. Anteriormente era 41º, agora é 37º. E por falar em 41º, este é o posto ocupado precisamente pela 3ª melhor equipa portuguesa, o Sport Lisboa-Benfica, que não foi tão bem sucedido nem no campeonato nem nas subidas, subindo apenas 1 posto, anteriormente ocupava o 42º lugar. Mas também houve descidas, a equipa do Clube Sport Marítimo desceu 7 posições, Anteriormente era 167º, agora é 174º. Ainda assim, há uma subida que salta à vista porque ainda foram 90 posições e é de um clube português. É a maior subida desta atualização. A equipa do Vitória Sport Clube de Guimarães, anteriormente era 413º, agora é 323º. Estas são as equipas portuguesas que constam neste ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Nos 10 primeiros, houve igualmente muitas mudanças. Por exemplo, o Barcelona é agora líder, quando antes estava no segundo posto. O Real Madrid está no segundo lugar, quando antes estava no terceiro. Da mesma forma que o Porto estava no quarto lugar e agora é terceiro. Já a equipa do Manchester United subiu 2 posições, antes era sexto e agora é quarto. E como a alegria de uns pode muito bem ser a tristeza de outros, a equipa do Inter de Milão, que anteriormente liderava o ranking, desceu 4 posições e é agora quinto classificado. Quem também desceu uma posição foi a equipa do Internacional de Porto Alegre, que é agora sexto e antes era quinto. O Villarreal subiu depois de uma boa participação na Liga Europa, antes era décimo, agora é sétimo. A equipa do Manchester City era 12º e agora é 8º. Quanto ao Zenit de São Petersburgo, caiu uma posição, era 8º, agora é 9º. E por fim, a equipa do Paris Saint-Germain, o clube da capital francesa, era 14º antes desta atualização. Agora é 10º. Grande Prémio de Motociclismo até 2014 em Portugal. A notícia foi avançada esta tarde por uma fonte oficial do grupo de administração do Circuito do Estoril. Parece que a Dorna, a entidade que regula este Campeonato Mundial de Motociclismo, a Câmara Municipal de Cascais, o Turismo de Portugal e o Circuito do Estoril chegaram a um acordo para prolongar esta permanência do MotoGP em Portugal, pelo menos até 2014, algo que contaria assim os rumores que davam indícios de que o MotoGP deixaria Portugal já este ano. O acordo foi estabelecido esta tarde e Portugal continuará assim a fazer parte da terceira prova à escala mundial mais vista em todo o mundo, só ficando atrás da Fórmula 1 e dos Mundiais de Futebol. Antenoeb, desporto. La remontada. É esta a expressão que assusta André Vilas Boas, o treinador do Futebol Clube do Porto, que irá jogar frente ao Villarreal no Madrigal. O estádio espanhol da equipa que perdeu com a equipa do Futebol Clube do Porto por 5-1 no Dragão na passada quinta-feira, num jogo a contar para a primeira mão das meias finais da Liga Europa. La remontada é a designação para uma extraordinária reviravolta. Assim aconteceu, por exemplo, quando o AC Milan impôs uma goleada idêntica à equipa do Deportivo de La Coruña. Depois, a jogar no Riazor, o Super Depor, como na altura foi chamado, em 2004, acabou por marcar 4 golos sem resposta, deixando a equipa do AC Milan fora da competição. O Deportivo de La Coruña seria curiosamente depois eliminado pelo Futebol Clube do Porto. A equipa do Villarreal acredita numa remontada, que poderia significar a presença do Villarreal na final da Liga Europa e desfazer o sonho de duas equipas portuguesas, pela primeira vez na história, na final de uma competição à escala europeia. Recordemos que, independentemente do resultado do outro encontro, será sempre uma equipa portuguesa a marcar presença na final, já que Benfica e Braga jogam no mesmo campeonato. Quanto ao Porto, aparentemente o diferencial é seguro. A equipa do Porto tem uma veia goleadora extraordinária. Isto não só se vê na Liga Europa, como também no campeonato, onde a equipa de André Vilas Boas tem apenas 2 empates. O resto são só vitórias. Mas mesmo assim não há que deixar cair os braços. André Vilas Boas assusta-se com a palavra remontada e com a história, ou como designou uma vez a equipa do Villarreal, tal como o Porto já o fizera, o destino. Rui Bragança é vice-campeão mundial de Taekwondo. O campeonato do mundo acabou ontem, realizou-se na Coreia do Sul. A final foi entre o espanhol, agora bicampeão, Joel González, e o português de 19 anos, Rui Bragança, do ABC de Braga. O jogador português bateu-se muito bem, mas acabou por perder face à experiência de Joel González. Ainda assim, Rui Bragança viu pela primeira vez o seu nome inscrito pela primeira vez na disciplina máxima de Taekwondo. Rui Bragança deverá chegar em breve a Portugal com uma medalha de prata. Uma correção, entretanto, a fazermos nas notícias que ontem veiculamos aqui no Desporto Antena. A equipa do Sporting Clube Farense desceu mesmo à 3ª Divisão Nacional. A equipa do Farense perdeu por 2-1 frente ao Atlético de Reguengos de Monsaraz. Ora, a equipa do Atlético estava assim, ou ficou assim, em vantagem em relação à equipa do Sporting Farense. Ontem, quando noticiamos a classificação final, demos como mantido a equipa do Sporting Farense na 2ª Divisão. O clube cai para uma divisão perigosa, já que a 3ª Divisão está em vias de se extinguir. Ainda nada é certo, mas parece que, pelo menos para a próxima temporada, irá manter-se este escalão no futebol nacional. A equipa do Farense desceu com o Lagoa e agora Faro fica com uma representatividade mais reduzida no que toca aos campeonatos cimeiros do futebol nacional. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, os resultados da 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hockey em Patins. Uma jornada que fica marcada por mais uma derrota da União Desportiva Oliveirense, desta vez nos Açores, frente à Candelária. Ainda assim, os azemenses seguram o 3º lugar. Porto, 7, Juventude de Viena, 4. Espinho, 4, Barcelos, 2. Espinho é a Académica de Espinho, neste caso. Porto Santo Sá, 2. Sporting Tomar, 2. Hockey de Braga, 7. Golpilhares, 4. Benfica, 5. Valongo, 3. Académica de Câmara, 2. Dramático de Cascais, 4. Aliás, peço desculpa. Académica de Câmara, 3. Dramático de Cascais, 4. Limianos, 1. Física, 6. E Candelária, 5. União Desportiva Oliveirense, 1. Porto e Benfica continuam empatados com 70 pontos, mas com os azuis e brancos em vantagem, depois de terem vencido por 2 vezes o Benfica por 7-5. Com 10 pontos a menos está a equipa da Oliveirense, tem portanto 60 pontos e vai no 3º lugar. Curiosamente também com menos 10 está a equipa do Candelária, que tem 50 pontos e vai no 4º lugar. Na zona de despromoção, ou em risco de despromoção, estão as seguintes equipas. Tomar com 25 pontos no 14º lugar. 15º, a Académica de Câmara com 20 pontos. E 16º e último classificado, a Associação Desportiva de Limianos, com apenas 15 pontos ao cabo de 26 jornadas realizadas. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!